É tudo que eu quero, moro, sem fantasia. Apenas um sorriso pra iluminar meu dia. Mas como ser feliz vendo sangue na perifa? Moleque de 14 no crime, perdendo a vida. O sonho ser cantor de rap, quem sabe jogador. Mas o sonho se desfaz quando desce última flor. Embaçado, quem troca a vida eterna pelo ferro. A diferença entre Jesus e o oitão é o inferno. Bang louco, só pipoco, tio, não paga pra ver. Moleque louco, tem uma pá entrando no HUT, Pedro. Nega Jesus e aqui, galo não avisa que o mano de quadrada na cena é próxima vítima. Não vira ilusão aqui, gera certeza pra ser só mais um finado com a cara estampada na camiseta. Deus se entristece vendo o pivete caído. A fé da raça humana não passa de sangue no paraíso. Verdade crucificado, hoje vive na plenitude. Enriqueceu a humanidade sem pagar de Robin Hood. Jesus Cristo, eternamente meu Senhor. Pelo seu nome que suspendo de uma flor. Suspende a PTK 380 pra não ter rosa de sangue feita no cemitério. Suspende a PTK 380 pra legista não sorrir com teu corpo no necrotério. Suspende a PTK 380 pra não ter rosa de sangue feita no cemitério. Suspende a PTK 380 pra legista não sorrir com teu corpo no necrotério. Aqui Brasil, Monte Alegre, mano, não fica pra trás. Já vi uma pá de louco sair, não volta mais. Vários mano de quebrada pagando de Robocop. Não esquece que o crime tira poder de super choque. Os boy de Kawasaki, a tarde faz corrida. Raul Lopes infestada, fim da tarde gente rica. Enquanto nós aqui lutando pra sobreviver, todas 5 da manhã de pé, dia de sofrer. Mas a paz, verdadeira paz, é só em Cristo. Não chega de Camaro, muito menos em troca de tiros. Cidade alerta, foca na notícia. Crime nos é morto e confronto com a polícia. Sentimento de revolta, mais uma mãe que chora. Velório programado, destacado pela rosa. A lágrima, o choro, pela vela, depressão. Mãe, acariciando filho morto no caixão. É sempre assim pro diabo, não passa de comédia. Não tem melhor piada do que mano entre quatro velas. Jesus Cristo, eternamente meu Senhor. Pelo seu nome que suspendo de uma flor. Suspende a PTK 380 pra não ter rosa de sangue feita no cemitério. Suspende a PTK 380 pra legista não sorrir com teu corpo no necrotério. Suspende a PTK 380 pra não ter rosa de sangue feita no cemitério. Suspende a PTK 380 pra legista não sorrir com teu corpo no necrotério.